E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Ciência 60 Hz. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre NFT, um assunto que tem dado o que falar aí desde o ano passado e que eu quero trazer aqui sobre um viés primeiro tecnológico, para a gente entender o que é afinal a NFT, para a gente discutir um pouco sobre os problemas do que tem acontecido no mundo do comércio de NFT. E no final do vídeo falar também um pouquinho sobre o que eu acho que efetivamente a gente pode usar essa tecnologia. Mas antes do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha para quem você acha que vai gostar desse tipo de vídeo, porque pode se interessar muito sobre esses assuntos que estão cada vez mais sendo falados na internet afora. Então vamos para o vídeo. Bom, primeiro vamos começar falando o que é NFT. NFT é uma sigla em inglês para Non-Fungible Token, ou seja, um token não fungível. Na prática, ele é basicamente um código digital que vai caracterizar um arquivo como sendo único e insubstituível. Por exemplo, pensa numa moeda, né, um dinheiro, um papel moeda. Ele tem um determinado valor, por exemplo, R$ 5. Mas se você pegar outra moeda daquele mesmo valor, elas vão ser, digamos, substituíveis, porque elas têm o mesmo valor, né? Você pode comprar alguma coisa com qualquer uma dessas moedas. Então elas não são fungíveis. Em termos de moeda, faz todo sentido elas terem o mesmo valor, afinal é assim que se desenvolve o comércio. Mas quando se trata de NFTs, a gente quer que elas não sejam substituíveis porque a gente quer que um determinado arquivo seja caracterizado como único, insubstituível e possa se distinguir de outros arquivos. A ideia aqui é trazer para o mundo digital, um pouquinho do mundo real em termos de colecionismo, de escassez e de coisas desse tipo, através dessa caracterização como sendo não fungível, ou seja, algo insubstituível e único. Agora, como que a gente faz em termos de tecnologia para trazer essas características do mundo real para o mundo digital? É aí que entra a tecnologia da blockchain, algo que provavelmente você já ouviu falar por causa das criptomoedas. De fato, a tecnologia é a mesma, a gente só precisa entender como que ela é usada. Bom, como o próprio nome diz, blockchain é uma cadeia de blocos, ou seja, uma cadeia de computadores. Cada bloco é um computador. A ideia aqui é que, de maneira distribuída, essa cadeia de blocos vai verificar se um determinado arquivo tem autenticidade da forma como os cálculos dizem que tem que ser. No caso da criptomoeda, a blockchain é utilizada para verificar se aquela moeda é autêntica e se ela foi minerada conforme os critérios daquela criptomoeda. No caso do NFT, essa blockchain é utilizada para verificar de maneira distribuída se aquele arquivo de fato corresponde àquela característica única e substituível, ou se ele não é uma cópia. O método mais utilizado para isso é o Proof of Work, ou prova de trabalho, em que cada um desses blocos da rede faz um cálculo matemático teoricamente muito complexo para garantir que aquele negócio seja de fato autêntico. É importante que ele seja, nesse caso dessa tecnologia, um cálculo complexo, justamente para trazer aquela escassez típica de uma moeda e também típica de um token não fungível, ou seja, de algo que é único ou pelo menos valioso. Essa tecnologia tem sido discutida nos últimos anos para uma mudança, porque é uma tecnologia que exige muito poder computacional e, consequentemente, muita energia, algo que a gente vai falar daqui a pouco. Nos últimos anos tem se discutido a possibilidade de trocar o Proof of Work por alguma outra tecnologia que demande menos em termos computacionais e, consequentemente, energéticos. Uma delas é o Proof of Stake, que não utiliza o trabalho dessas redes como a maneira principal de você provar a autenticidade de um item, mas sim um outro cálculo matemático baseado no risco, digamos assim, de você fazer aquela computação. Se você quiser um vídeo mais detalhado sobre essas diferenças, deixe um comentário aí embaixo. Agora, vamos tentar pegar o contexto geral de como tem sido utilizado na nossa sociedade as NFTs, ou pelo menos como a princípio ela deveria ser usada. Bom, muito se falou, principalmente no ano passado, sobre utilizar essa tecnologia para artes digitais. Ou seja, se a gente pegar no mundo real, as artes têm aquela característica única e insubstituível. Por exemplo, um quadro, tipo da Mona Lisa, ele é único porque só foi pintado por Leonardo da Vinci uma vez. Todas as outras que existem são cópias. Então ela é única. Então a mesma coisa se queria trazer para o mundo das artes. um artista digital iria fazer uma determinada obra, iria transformar aquilo num arquivo e aquele arquivo original iria ser vendido como uma obra única ou pelo menos uma obra limitada, no caso de você distribuir mais de uma. É uma forma de você emular o mercado tradicional e trazer essa realidade também para o mundo digital. Assim, teoricamente, a ideia era beneficiar os artistas digitais, que poderiam vender suas obras com a premissa de escassez que a gente tem no mundo real também, e quem iria consumir, teoricamente, também seria beneficiado, pois ele iria ter uma obra única e insubstituível, que ele poderia até revender ou utilizar para si próprio. Agora, infelizmente, nem tudo é exatamente como parece. De fato, como que a gente realmente utiliza os NFTs hoje em dia, até a minha data de gravação? É claro que isso pode mudar de uma forma bem rápida, mas atualmente as NFTs têm sido utilizadas muito para especulação. O que isso significa? Que as pessoas basicamente compram uma arte digital pensando unicamente ou exclusivamente na venda dessa arte por um preço maior. Então, basicamente, você vai comprar ela num determinado momento no tempo, a um preço, esperando que daqui a tanto tempo, seja esse tempo dias, meses ou anos, essa obra vai se valorizar e você vai poder vender a um preço maior, garantindo assim um pouquinho de lucro. E aqui a gente já esbarra no nosso primeiro problema com as NFTs, é que, tirando essa questão da especulação, você não tem efetivamente uma utilidade real para a forma como você vai usar aquela tecnologia ou aquela arte. Né? Então você vai comprar não com o propósito de expor na sua parede, de expor no seu museu, ou de expor na sua galeria, ou de simplesmente ter ela e apreciar ela num momento da sua casa lá e tal, mas sim como simplesmente especulação. Você não está usando de fato para nada. E isso é um pouco problemático, até porque vai gerar problemas tipo bolhas, que eu vou falar mais pra frente, mas também, efetivamente, você tá gastando dinheiro com a mera especulação. Isso me faz pensar um pouco sobre a questão da internet primitiva, como a gente tinha lá nos anos 2000. Como falado no livro A Era do Capitalismo de Vigilância, lá nos idos dos anos 90, anos 2000, existia a discussão de como que seria utilizada a internet. Seriam distribuídos de maneira gratuita, monetizado por anunciantes, ou seria mediante pagamento para ter acesso a conteúdo? Bom, com base num pensamento libertário e de distribuição igualitária de conteúdo, admitiu-se que a internet seria utilizada, como a gente sabe, na maioria das vezes hoje, de uma forma gratuita e monetizada apenas por propaganda. Hoje em dia, a gente já tem o desenvolvimento de vários outros serviços que usam a internet, mas que não são gratuitos. É o caso, por exemplo, de serviços de streaming, tipo a Netflix, jornais que são pagos e vários outros serviços que você pode adquirir mediante pagamento. Então, hoje em dia não é exatamente assim que a internet funciona, só gratuita, mas também existem serviços pagos. Por que eu trouxe esse assunto à tona? Porque a gente já encontra na internet maneiras de você monetizar um determinado produto mediante pagamento direto do consumidor para ter acesso àquele produto. Então você não precisa necessariamente depender dos anunciantes para ganhar dinheiro e fornecer o serviço gratuitamente. Isso já é mais aceito na internet que a gente tem hoje em dia. Um arquivo, por exemplo, de vídeo disponível no Netflix, só dá para acessá-lo mediante pagamento, algo que a gente já normalizou no nosso dia a dia. A NFT, por outro lado, ela tenta, de uma certa forma, sobrepujar essas novas formas que estão sendo desenvolvidas de monetizar algum determinado produto, né? Aqui você está colocando efetivamente um código de autenticidade que vai efetivamente dizer se aquele negócio pertence ou não a alguma outra pessoa. Enquanto arquivos de vídeo, por exemplo, são distribuídos, podem ser copiados, printados ao longo da internet, né? Então o que você paga quando você paga por uma Netflix, por exemplo, você paga pelo serviço que você está tendo acesso, pela facilidade de ver em vários dispositivos, pela curadoria dos materiais que estão lá disponíveis, pela tecnologia de poder assistir onde você quiser, com a internet relativamente baixa. Então é isso que você está pagando quando você contrata um serviço tipo a Netflix. Ao contrário da NFT, você não está pagando para ter o seu nome atrelado a um determinado arquivo. Então, teoricamente, essa é uma forma diferente de você monetizar, mas que talvez não se prove como uma forma sustentável de você fazer essa monetização, pelo menos não da forma como tem sido feita hoje em dia com as artes digitais, pois muito dela se dá ou a grande maioria se dá meramente por especulação, e isso não é sustentável. O segundo problema que eu já cheguei a mencionar lá atrás foi a formação de uma bolha financeira. O que isso significa? Que grandes movimentações acontecem inicialmente quando essa tecnologia começa a ser discutida, muitos valores exorbitantes sendo trocados por artes digitais, e muitas pessoas acabam sendo atraídas como uma forma de ganhar dinheiro de uma forma similar, e o fato de não ser sustentável, que eu falei lá atrás, está aqui nesse problema também, porque muitas pessoas vão ser atraídas para isso, só que esperando ganhar rios de dinheiro, mas isso não vai acontecer e elas vão se frustrar até que, quem sabe, uma bolha estoure efetivamente e as artes digitais passem a não valer nada. Quem sabe isso pode acontecer se o caso dessas NFTs de fato não vingar como mercado sustentável. E aqui eu não estou usando sustentável não como sustentável ambientalmente, mas como sustentável de ter um processo natural de entrar no mercado, de se fortalecer como um mercado efetivamente bem desenvolvido. Isso faz a gente entrar no nosso terceiro problema, que é a questão da energia. Como eu falei, a forma como a gente usa a blockchain hoje em dia demanda de muita energia através desse processo de validação de autenticidade. Estima-se que uma transação consome o mesmo que, por exemplo, um mês de um cidadão médio europeu em uma única transação de blockchain, seja por uma transação de criptomoeda ou de, no nosso caso aqui, de validação de uma compra de NFT. Então, mais uma vez, a gente está falando de uma utilização que a princípio não tem uma fundamentação no mundo real, além da mera especulação, gastando energia e prejudicando o meio ambiente. Isso não é nada sustentável em nenhum aspecto, nem ambiental, nem em termos de ter um mercado desenvolvido. Mas, como eu sempre falo, tecnologia não é o problema é o uso dessa tecnologia. Por isso, vamos tentar pensar um pouquinho em quais outros usos a gente pode dar à tecnologia de NFT, e talvez um uso mais interessante que vai beneficiar de uma forma melhor mais pessoas e a sociedade como um todo. Primeiro item, garantir a autenticidade de produtos ou sua forma de produção. O que isso significa? A NFT, como eu falei, é uma forma de você autenticar que um determinado item pertence a alguma determinada pessoa, da mesma forma como você pode autentificar o próprio histórico de transações daquele item, né? Por que não atrelar esse item a um produto, por exemplo? Dessa forma, eu posso garantir exatamente como que esse produto foi desenvolvido, se ele foi feito de uma forma sustentável e como que ele chegou até mim. Dessa forma, eu consigo fazer um tracking, né, verificar o histórico desse produto para garantir se sua produção foi feita com base nos princípios de regulamentação de cada país, da mesma forma como os princípios éticos que eu, como consumidor, tenho de acesso àquele produto. Sem falar de obras de arte reais, que também podem ser atreladas a NFTs para garantir que essas obras reais sejam de fato as autênticas que elas representam. Segundo item, a gente tem armazenar registros médicos e verificação de identidades. Então, da mesma forma como a gente pode utilizar para fazer o histórico de produtos, a gente também pode utilizar as NFTs como uma forma de registros médicos ou de identidades de indivíduos. Dessa forma, a gente consegue entender o histórico médico de uma determinada pessoa e garantir a autenticidade que aquela pessoa de fato representa quem ela diz estar representando. Dessa forma, a gente consegue ter uma medida de segurança baseada numa tecnologia que realmente garante essa autenticidade, mas trazer de fato para uma utilização real e muito necessária no nosso dia a dia. A gente pode também fazer a mesma coisa com tickets e ingressos para impedir fraudes de qualquer tipo. A mesma coisa para votação, para garantir que aquela pessoa é de fato quem ela é. E no último item a gente tem o que muita gente está falando, que é quando chegar o metaverso. Se você não sabe o que é o metaverso, dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz aqui. Mas basicamente o metaverso é uma espécie de realidade virtual mais rebuscada. E a ideia aqui é a seguinte: se em algum momento o metaverso der certo, eu vou estar dentro de uma realidade virtual, e aí sim eu posso replicar no mundo real aquilo que eu quero trazer para o mundo digital. Por exemplo, a autenticidade de certos itens. Aí sim, quando eu estiver no mundo de realidade virtual, talvez faça sentido eu querer autenticar que um determinado item é meu, de fato, único e insubstituível que nenhuma outra pessoa tem. Mas isso já é, ainda é uma realidade muito distante, se é que um dia vai acontecer. Eu prefiro particularmente pensar nas formas como essa tecnologia tem para resolver problemas que a gente tem hoje. Afinal, não são poucos esses problemas. Então, que tal pensar um pouquinho nessa tecnologia como uma forma de resolver problemas que de fato estão afligindo a sociedade hoje em dia? Eu acho que é melhor. Me diz aí o que você acha. Mas agradeço você que permaneceu até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver comentários adicionais para acrescentar o debate aqui sobre NFTs, deixa um comentário aí embaixo, se inscreve no canal e deixa o like aí embaixo, compartilhando para aqueles que vocês acham que vão gostar e se interessar pelo assunto também, beleza? Muito obrigado, galera, eu vejo vocês na próxima. Até mais!